Sejam todos muito bem-vindos. Este é o podcast Segurança Legal, episódio 33, gravado em 2 de setembro de 2013, News Check número 3. Eu sou o Guilherme Goulart e, juntamente com Vinícius Serafim, falaremos sobre algumas complementações ao caso TSE e Serasa, novas repercussões do caso Edward Snowden, novos problemas com o sistema Consultas Integradas, além de outras notícias que também estiveram na mídia recentemente. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Um oferecimento Roundpipe Consultoria. Olá, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bom? Nessa semana, retornando com a nossa série News Check, nós tínhamos nos proposto a fazer, que é feito com a citação e o comentário de algumas notícias que nós encontramos na mídia, e o assunto de segurança da informação cada vez mais tem sido mais citado e mais trazido à tona ultimamente, né, Vinícius? É verdade. E cada vez mais problemas aparecendo. Mais problemas, né? Antes da gente começar, eu quero fazer uma menção aqui a um dos nossos seguidores, o Bruno Salgado, que é um profissional de segurança da informação da empresa Clave Security, que havia nos sugerido que nós fizéssemos um podcast citando alguns livros importantes da área da segurança da informação e do direito da tecnologia. Eu tinha falado com ele via Twitter, mencionando que o próximo podcast seria justamente sobre os livros, mas em função desses últimos acontecimentos, a gente vai ter que adiar um pouquinho esse podcast sobre os livros, sob pena de alguns assuntos ficarem um pouco antigos demais, né, que perdessem a relevância para a gente falar, né. O primeiro deles, o primeiro assunto que a gente se propõe a tratar aqui é algumas complementações que a gente tem a fazer do caso TSE Serasa, daquele acordo envolvendo a passagem de informações do TSE para a empresa privada Serasa, para a Serasa, né? Algumas complementações que a gente tem a fazer dizem respeito à autoria e das pessoas que levantaram essas questões, né? Nós tínhamos comentado no podcast passado de que quem tinha feito entre aspas, a descoberta disso, porque se trata de uma questão pública, né? Foi inclusive publicado no Diário Oficial, quem tinha feito essa descoberta teria sido o Amílcar Brunazzo Filho. E até tu tinhas feito um comentário, né, Vinícius, sobre o papel dele, que ele atua na questão da urna eletrônica. Ele tem estado presente nesse debate da urna eletrônica já faz alguns anos, Uhum, uhum. Desde o início, antes do uso mesmo da urna eletrônica. Uhum. Ele também é o professor Rezende, né, que já esteve aqui no nosso podcast. São duas pessoas que são bem ativos nessa área, né? Uhum, verdade. Ocorre que o Amílcar Brunazzo Filho, ele na verdade mencionou, e nós vamos colocar no show notes todas essas referências, ele mencionou uma palestra que foi feita em um seminário organizado pelo próprio professor Pedro Rezende, da UNB, um seminário chamado Ética, Privacidade e Uso Indiscriminado da Biometria em Tempos de Drones. Então, esse seminário foi aberto pelo professor Pedro Rezende e, logo após, contou com a palestra de uma advogada chamada Maria Aparecida Cortiz, que é uma especialista em direito eleitoral e que acompanha e tem acompanhado bem de perto esses últimos acordos que o TSE tem feito com algumas entidades privadas. Então, essa palestra é uma palestra muito interessante e muito instrutiva. A gente vai colocá-la no show notes, ela foi filmada, né? Então a gente vai colocar no show notes o vídeo no YouTube para quem quiser assistir. E ela destaca, tecnicamente, ela aborda mais os aspectos jurídicos da questão, mas ela destaca, baseando-se em algumas leis e algumas normas do próprio TSE, normas essas que nós citamos também no podcast passado, ela destaca essa questão da exclusividade do uso de dados, né, que o uso do cadastro eleitoral deve ser usado apenas pela Justiça Eleitoral para fins eleitorais. A questão do propósito de dados coletados, né? A questão exatamente. Do propósito dos dados coletados. Exatamente. Da conveniência, né? E foi que justamente esse, a utilização fora do propósito, foi uma das fundamentações da decisão que anulou o acordo, Quando a gente gravou o último podcast, o acordo não havia ainda sido anulado, e um ou dois dias depois da gravação, houve anulação formal disso. Enfim, a gente também vai colocar lá no show notes a decisão do TSE que anulou o acordo, né? Mas é importante ver uma pessoa, uma especialista na área, que além de ter muito domínio sobre essas questões, fez um trabalho muito profundo de investigação nesses documentos, que são documentos públicos, né? E que veio a descobrir isso. Então, essa é a primeira parte, a gente dá o devido crédito para quem efetivamente descobriu. Né? Na nossa pesquisa, a gente deixou passar esse detalhe importantíssimo, que é o crédito de quem fez essa descoberta. O chamado pequeno grande detalhe, né? O pequeno grande detalhe do crédito, né? E a outra questão também, que foi curioso, a gente adotou o termo, na verdade, quando a gente estava conversando, né, Vinícius? Eu acho até que foi tu que sugeriu essa ideia de utilizar o termo escambo, né? Que é uma troca, né? É, aquela questão antiga de que as pessoas, né, eu te dou isso, tu me dá aquilo, sem haver dinheiro envolvido, né? A troca efetivamente de coisas é chamado de escambo. Então, na nossa conversa preliminar da preparação daquele episódio, o Vinícius trouxe à tona esse termo, a gente gostou, achou, de certa forma, até um pouco engraçado, assim, e utilizou esse termo. Porém, quando nós fomos investigar um pouco mais a questão dessas notícias e de quem levantou isso, a gente descobriu também que o Amílcar Brunazzo Filho, quando ele divulgou essa notícia num fórum na internet, ele também usou o termo escambo, assim como nós tínhamos usado. Então, apenas para dar o crédito de que não fomos nós que inventamos isso, mas que anteriormente... De quem nomeou a criança, né? É, quem deu o nome para a situação toda. E para finalizar esse assunto, cabe mencionar também, eu já disse anteriormente, que no dia 9, logo após a gravação do último podcast, que foi no dia 9 de agosto de 2013, esse acordo ele foi anulado pelo TSE, e justamente uma das questões, um dos argumentos que foi utilizado, foi a questão da conveniência, ou seja, se haveria interesse público para que o TSE compartilhasse esses dados com o Serasa. Então, não se tratou apenas, como nós já tínhamos falado também, não se tratava apenas de uma questão de proteção da privacidade e da intimidade, mas também da própria conveniência pública desse assunto. Então, para finalizar, essas seriam as novidades em relação ao caso TSE Serasa. Eu li algumas coisas também no sentido de que existiriam outros acordos que o TSE teria feito com empresas privadas, e que vai se começar a investigar essas questões também. Então é provável que ainda existam novos capítulos dessa novela, dessa questão, e que a gente tenha novidades sobre eventuais acordos semelhantes que tenham sido firmados. Esse tipo de coisa, Guilherme, me preocupa bastante, porque a gente vê, por exemplo, na França tem o CNIL, né, que a gente já comentou algumas vezes aqui no podcast. Ah, sim. Em que eles se preocupam em, de alguma forma, controlar a coleta de dados por empresas, né? Claro. E garantir que as empresas utilizem esses dados apenas para os fins divulgados, né? Claro. E aí, é um dos princípios, né, da proteção de dados. É, exatamente. E aqui no Brasil a gente não tem um órgão que nos dê essa proteção. Uhum. É. E pior ainda, né, informações coletadas, que inclusive tem na Constituição lá, né, dizendo para que pode ser utilizado e tal, informações coletadas são vendidas, entre aspas, né, são trocadas com empresas privadas, assim, sem mais nem menos. É. Se o Amílcar ou outras pessoas não se dessem conta do que esse acordo representava e da publicação desse acordo no Diário Oficial da União... hoje a gente se dá conta disso e teria nossas informações todas o Serasa teria acesso a todas as informações em troca de 1.000 certificados digitais. É. E uma coisa interessante, agora que tu falou sobre isso, eu me lembrei de uma outra questão que o próprio Serasa afirmava: não, mas essas informações são públicas, não tem problema. Não tem são problema, né? São públicas, né? E ao mesmo tempo, sobre informações creditícias, né, que se chama essas informações, eu li uma notícia também há algumas semanas de que, com as informações disponibilizadas pelo Serasa, a gente consegue verificar quais foram as consultas realizadas no nome daquela pessoa. Então eles fizeram uma pesquisa do nome de um ex-presidente, que eu não vou citar o nome, mas que ele tinha feito, ele tinha sido pesquisado o nome dele em uma pelo joalheria, né, uma loja que vendia joias de alto valor e tal, ou seja, já se sabe que ele provavelmente efetuou a compra de uma joia. Então, não é algo assim que é público e que não tem nenhum problema. Não, existem situações por trás disso que podem sim causar danos às pessoas se forem mal utilizadas, né? Perfeito. Quanto ao caso Snowden, que ainda vem reverberando na mídia cada semana... E pelo visto, segundo o planejamento dele, isso que vai reverberar muitas vezes ainda, né? Eles estão sendo liberados aos poucos, né? As novidades são dadas aos poucos, né? Claro. Sim, porque é um prato cheio para a mídia, né? Imagina a quantidade de coisas que eles não têm e em doses homeopáticas eles vão... Vai largando, para não deixar o assunto morrer até talvez, né? É verdade. É que tem, se solta de repente numa vez só, né? O Wikileaks trouxe muita coisa. Na época do Wikileaks, né? A gente fala na época, né? Como se tivesse muito tempo que tivesse passado o Wikileaks. Sim, uns dois anos. O Wikileaks, ele teve um momento mais intenso, assim, que todo mundo comentava do Wikileaks e as imagens, né? Daquele helicóptero americano atirando em pessoas e matando dois repórteres dos jornalistas do Reuters, acho que é da agência Reuters. E aquilo foi bastante divulgado, aí alguns documentos e tal. E tinham documentos lá, tem até hoje lá no Wikileaks, para quem quiser ver, né? Uhum. Documentos, inclusive, do Exército Brasileiro admitindo que o Brasil não tem condições de... O Exército Brasileiro não tem condições de garantir a sua própria segurança, sua cibersegurança, e pedindo ajuda aos Estados Unidos. Isso está lá, tem um documento lá dizendo isso, né? Então, isso meio que deu uma esfriada, né? Passou um tempo e esfriou, daí todo mundo esqueceu, ficou quieto e tal. É. E o caso no Snowden, a mesma coisa. Se largar tudo uma vez só, todos os documentos de uma vez só, eu acredito que vai ter um momento, vai ter um boom, né? Vai ter aquela... Uhum. E depois a coisa vai esfriar e ninguém mais vai falar mais nada. O Assange, o Julian Assange do Wikileaks, né? Teve um momento que ele virou uma estrela mundial, né? Claro, tem até um programa de TV agora. E aí depois esfriou, entende? Depois a coisa meio que... Tu conversa com pessoas aí da área de segurança, TI e tal, né? E de repente nem sabem mais quem é o Assange. Então o Snowden, eu espero sim que eles não larguem tudo de uma vez só, porque a coisa vai esfriar se eles fizerem isso. Mas há uma diferença nessa história. Eu acredito que sim. Mas há uma diferença qualitativa, se é possível dizer assim, né? E quantitativa também, entre o caso Snowden e o caso Assange, né? As coisas que foram divulgadas pelo Snowden são violações de direitos humanos, de violação da privacidade, da intimidade, do mundo inteiro, né? Sim, mas assim, ó, mas a gente tem coisas, as questões do governo americano levantando informações a respeito do governo brasileiro e tudo mais, né? Sim, isso foi notícia lá, ontem. Isso lá no Wikileaks, eu mesmo li alguns cables que tem lá, alguns dos documentos que tem lá, com relatórios de conversas com ministros, né, brasileiros, né, com assessores, com fulano de tal do partido tal, e não sei o quê, conversas telefônicas, tá lá. Tá lá para quem quiser dar uma fuçada, procurar pro Brasil lá e dar uma lida. Então, eu fico espantado com o espanto, com o tamanho da surpresa, né, dessa questão do Snowden com relação ao governo brasileiro. Eu sei que o governo americano está espionando o governo brasileiro. Isso está lá no Wikileaks. Entende? Não deveria ser mais uma grande surpresa. Mas é, e vamos comentar a respeito dessas surpresas. Né? Então, as novas coisas aí do caso Snowden, né? Em ordem cronológica. Vamos pegar. Então, a gente teve aqui a primeira coisa, o companheiro do Glenn Greenwald. Difícil de falar esse nome dele, né? É que é Glenn Glenn, né? Glenn Glenn. O companheiro dele, que é um brasileiro, viajou à Inglaterra, né, para resolver algumas questões, né, de logística aí pro Greenwald. E, obviamente, o Greenwald sabe muito bem que ele tem que tomar cuidado ao viajar, né? E esse receio dele, até na entrevista com ele, ele deixou isso bem claro, esse receio dele de sair do Brasil, ir para a Inglaterra, né? Os Estados Unidos, então, nem pensar, né? Pois é. Se concretizou essa preocupação dele quando o companheiro dele, tendo ido para a Inglaterra, ficou 9 horas retido, né? Sem nenhuma acusação formal, com base na lei contra o terrorismo, de aquela palhaçada das coisas, na lei contra o terrorismo, sim, permite que você acaba com todos os direitos do cidadão, né? E a gente pode fazer tudo em nome do terrorismo. Claro. Todos são terroristas, tudo é terrorismo, tudo é ameaça internacional. E a Inglaterra, e me desculpem o termo que eu vou usar, que é capacho dos Estados Unidos, né? Não perdeu a chance de entrar com uma lei antiterrorismo, que nem exatamente como os Estados Unidos fez, né? e que permite, então, que eles retenham uma pessoa, né, 9 horas, né, presa, digamos assim, né, sem nenhuma acusação formal. Sem nenhuma acusação formal. Inclusive, detalhe, aprendendo os dispositivos que ele tinha, né? Claro, exatamente. Ou seja, pendrive, computador. Imagina, o Glenward tá mais do que certo de quando ele pensa em não sair do Brasil, pelo menos no momento. É. Porque se esse cara, se o companheiro dele, né, que tá, vamos dizer assim, indiretamente envolvido, né, com o caso Snowden, né? Foi retido, foi preso por 9 horas, sem acusação formal, e teve pendrive, celular, computador, tudo apreendido. Isso não foi devolvido para ele. E isso foi apreendido, acabou. Tu não tem mais acesso a essas coisas. Me parece que tem uma forma de devolver e tal, mas o fato é que isso está com eles. Está com eles. Se não tivesse sido. Então imagina você vai viajar. Agora tu tweetou agora um negócio. Para o Glenward, né? Daqui a pouco tu viaja, né, com o teu note, com o teu celular, teu pendrive, então vai ficar tudo no aeroporto. A polícia local lá vai te prender, vai te interrogar, porque tu tem alguma relação com o cara e tu vai perder acesso às tuas coisas. Mas isso aconteceu com ele, né? E aí... mais tarde ele pôde voltar ao Brasil e tudo mais, mas sem os seus pertences, né? Claro. E ele mencionou situações de tortura moral, no sentido de que se ele não entregasse os documentos, ele seria preso, ameaças, né? Ou seja, isso claramente, e os articulistas e as pessoas que realmente entendem de política internacional e que lidam com essa questão política realmente, falaram que é uma situação de intimidação, uma questão desses países tentando intimidar jornalistas e tentando intimidar as pessoas para que elas não façam a mesma coisa que o Glenward fez. Uhum. E me parece bastante temeroso quando um Estado começa a fazer isso, reter pessoas, né, fazer medidas intimidatórias, ameaçar, por uma questão de não deixa de ser opinião, né? Ninguém matou ninguém, não há ameaça, isso não é uma ameaça terrorista. Isso é um Estado tentando a todo custo conter as pessoas, evitar, aprenderam os documentos, e o próprio Glenward falou, não tem problema, a gente tem isso armazenado em outras fontes. Evidente que o cara não ia viajar com a única cópia desses documentos em um pendrive, né? Certamente que não, né? Trazer as únicas cópias, né? Não, eu vou viajar, vou para Inglaterra, né? Que virou a colônia dos Estados Unidos, se inverteu a história, né? Eu vou para lá e vou levar a única cópia, vou levar um pendrive com a cópia dos nossos documentos e tudo mais. É muito bom. E assim, ó, e arrisca se leva alguma coisa criptografada lá para Inglaterra e não entrega a chave, arrisca ficar preso. Sim. Aquela lei antiterror também que obriga a pessoa a entregar a chave. Nos Estados Unidos, tu é preso. Se tu não fornece a chave para decifrar o teu pendrive ou o que tem no teu notebook, tu é preso. Eles podem te prender. Lá também, né? Na lei HIPAA que eles têm, Regulatory Investigation Power Act, se não me engano, que permite isso também. Ou seja, inverte o princípio da presunção da inocência. Hoje em dia, ao ir para a Inglaterra e ao ir para os Estados Unidos, e a gente vê muita gente passando por isso na internet e tal, pessoas comentando casos, né, nesse sentido, dependendo do que você está fotografando na rua, você é turista lá com uma câmera, você é abordado pela polícia. E a polícia faz você apagar suas fotos. Né? Teve um caso de um turista, não muito tempo atrás, alguns meses atrás, caso de um turista que tirou foto do metrô lá na Inglaterra. Ele foi abordado por um policial, o policial fez ele apagar as fotos do metrô que ele havia tirado. É. Então, assim, por que isso pode ser utilizado para terrorismo e tal? A gente começa a entrar numas paranoias, né? Num mundo que todo celular tem câmera, né? Todo mundo tem e câmeras cada vez com maior definição e tudo mais. Câmeras cada vez menores. E aí entra numa paranoia de não poder fotografar e não poder registrar nada, porque... E a própria questão do que esses países estão fazendo com as pessoas que se posicionam contra os países, né? ou que criticam o que os países estão fazendo. Isso é muito grave, né? Teve uma das situações, acho que a gente comentou num dos podcasts aqui, que era que os americanos tinham lá a chamada no-fly list. Não sei se tu te lembra disso. Sim. Que as pessoas, houve situações, casos de que pessoas apenas que tinham que apenas tinham feito críticas ao governo foram impedidas de voar com base numa ameaça terrorista ou coisa do gênero. E o que nós estamos vendo hoje, né, que aconteceu com o parceiro do Greenwald, é que uma pessoa foi retida por uma questão de opinião, por uma questão de crítica, né? Então, eu não duvido que coisas assim passem a acontecer em função de coisas que as pessoas publicam na internet. Nesse caso, acho que não é só uma questão de opinião, né? É que o Greenwald tem os documentos lá e tal. E esse cara podia estar levando isso para algum... Não é questão de opinião dele. Acho que nesse caso não houve... Não é questão de opinião, entende? Por ele ser um vetor também. Acho que é principalmente... É por isso, entende? Acho que ele foi... Ele foi preso por isso. Foi retido por isso. Por ele ser uma pessoa associada ao Greenwald, que tá de posse dos documentos, né? Que foi o contato do Snowden. E poderia estar trazendo coisas ou transportando coisas. E de fato, como o Greenwald comentou numa entrevista posterior ao acontecido, de fato, o companheiro dele acaba ajudando ele nessas questões de logística aí para ele não precisar viajar. Sim. Ele vai ser detido de O Greenwald, se ele botar o pé na Inglaterra, acho que ele é preso. É, e some com ele. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos nem pensar, né? Ele já era. Mas um outro ponto interessante sobre isso, né? Por que os governos, no caso, os americanos e o governo inglês, teriam interesse em descobrir o que, que eles têm? Isso demonstraria, em tese, né? Segundo alguns articulistas falaram também, de que a própria NSA, a própria auditoria da NSA não tem certeza sobre a quantidade de documentos que o Snowden teve acesso. É verdade, Guilherme. E com relação a isso, teve uma notícia, vai estar lá no nosso show notes, né? Que vai estar bem repleto o nosso show notes. Assim. Que coloca lá que a coisa mais assustadora, né? No caso do uso dos sistemas da NSA para fazer espionagem, principalmente entre pessoas que têm relacionamentos, ou seja, pessoas que trabalham na NSA, claro, né, e fazem levantamento a respeito de seus pares, de seus relacionamentos. A maneira como isso vem à tona. Por incrível que pareça, isso vem à tona porque as próprias pessoas se entregam. Dizem, eu pesquisei o meu parceiro ou a minha parceira. A NSA não fica sabendo por conta própria. Claro. Depende da pessoa se entregar. Então, se uma pessoa que está lá dentro pode investigar quem ela bem entender, sem nenhum tipo de auditoria, isso é bem sério. E o Snowden, ele tinha acesso como administrador lá dentro. Né? Então, o Snowden teve acesso a coisas que eles não têm auditoria do que ele acessou. E aí ele efetivamente fica sem saber o que esse cara copiou, né? O que ele tem? Por quanto tempo ele ficou copiando? Qual é que volume de dados que ele levou? Foi só um pendrive. Um pendrive hoje tem 64 GB, brincando, né? Não, e sabe-se lá... vamos imaginar o seguinte, que isso que está vindo à tona hoje seja a pontinha do iceberg de coisas muito maiores que talvez nem eles tenham coragem de divulgar. O Greenwald falou isso, que tem coisas que eles não vão divulgar. Então, quem sabe essa preocupação toda não se deva a coisas que ainda não foram divulgadas e que seriam muito mais bombásticas do que isso que já está até hoje, né? Bom, mas na sequência das... A própria questão... Oi. Sim, vai, adiante. Não, na sequência das repreensões aí, né? As represálias dos governos com relação às pessoas envolvidas nesse caso, o governo britânico fez mais uma, né? Foi para cima, claro, obviamente, né? Por influência do governo americano. Foi para cima do The Guardian, do jornal, né, que é onde o Greenwald trabalha. E onde houveram as primeiras divulgações dos dados do Snowden. O pessoal do The Guardian se viu obrigado a destruir, apagar tudo o que eles tinham de documentos já recebidos do Greenwald. Isso é lamentável. Eles vão dar um jeito de enviar de novo para o The Guardian isso e tudo mais. Mas a polícia chegou lá a polícia britânica chegou lá e fez eles terem que apagar tudo. Eles tiveram que apagar tudo. Então, mais uma represália, né? Mais uma... Sim, pura intimidação. Pura intimidação, exatamente. Mas me parece que... claro que há o chamado chilling effect, aí, que é aquela questão de quando um governo faz alguma coisa... O chilling effect. E essa atuação do governo deixa as pessoas ameaçadas e faz com que elas... não repitam algo por medo de uma possível ação de um governo, de uma empresa. Então, isso é o chamado chilling effect. Procurarem lá na internet, vocês encontram outras definições mais completas. Mas o caso é que me parece que, claro, há o chilling effect, mas, ao mesmo tempo, o governo, com essas ações meio que despreparadas, talvez meio mal planejadas, faz com que nasça em algumas outras pessoas a intenção realmente de continuar com isso, né? É verdade. Me parece que o efeito não está sendo, não tá sendo esperado nesse caso. Está dando outro efeito, que é o Streisand Effect. Está atraindo cada vez mais atenção para isso. Exatamente. E as pessoas estão cada vez mais interessadas por isso. Bom, seria muita ingenuidade, só para finalizar, imaginar que vamos destruir os dados que tem lá no The Guardian como se não tivesse cópias ou isso distribuído. Só chama mais pessoas. Atenção, isso não adianta exatamente. Nada. Bom, uma última notícia ainda envolvendo isso... Teve uma matéria exibida no Fantástico de ontem, dia primeiro, falando que, mostrando documentos, de novo com dados, com documentos, né, vazados pelo Snowden, né, apontando que a Dilma Rousseff foi alvo de espionagem. Então, uma matéria de uns 11 minutos aproximadamente sobre o assunto, em que são mostrados documentos e tal que comprovam que a NSA teria espionado. O governo americano teria espionado o governo brasileiro. Repito, isso não é novidade. Tá? Quem está achando que isso é a prova, não sei o quê, procure lá no Wikileaks, vocês vão encontrar coisas nesse sentido. Mas é claro que aqui a coisa é um pouco mais intensa, né? Sim. Agora pela manhã mesmo, o governo vem se posicionando no sentido de exigir explicações do governo americano, né? Como se isso fosse uma novidade, mas não é uma novidade. É importante. Se exigir é. Eu não sei o que pode surgir daí, sabe? Eu sinceramente, é uma opinião pessoal, eu sinceramente não acredito que isso vai surtir qualquer efeito. Vou exigir que os Estados Unidos se posicione e diga o que está fazendo. E como a gente já sabia, como isso já havia sido comentado anteriormente, e foi mais uma vez mostrado nessa notícia aí, a questão da espionagem comercial, né, industrial comercial. Só a questão política. Sim. Né, mas isso é gravíssimo. No que diz respeito a segredos industriais, empresas, negócios, né? Isso é um risco para as empresas brasileiras. Isso é um risco. Daqui a pouco um concorrente estrangeiro, americano especificamente, pode começar a ter acesso a informações coletadas através desse sistema, através da NSA. Portanto, Guilherme, a gente não tem somente questões políticas envolvidas, né? A gente tem questões comerciais e de segredos industriais envolvidos também. A partir do momento que essa espionagem se estende às empresas e tudo mais, e as empresas americanas passam, de alguma forma, a serem beneficiadas por isso. E o cinismo de um governo que diz que essas ações são para proteção contra o terrorismo, Veja a questão, né? Não, tudo isso, todo esse aparato é para que nós nos protejamos contra o terrorismo. Uhum. Mas no fundo e na verdade isso está sendo usado em maior número para que um país obtenha vantagens comerciais sobre outros países, inclusive o Brasil. Então é isso verdade. É gravíssimo. O outro caso, e a outra notícia também que é bem interessante, é um tema que a gente gosta muito e é um tema que acredito que a gente possa dizer que a gente tem muito carinho por ele, né? Porque foi o tema do nosso primeiro episódio do Segurança Legal. É, foi, de certa forma, foi uma das coisas que nos impulsionou a começar com o podcast, que é o caso do Notícias Integradas. Né? Que é aquelas... Notícias Integradas? Consultas integradas. Eu estou com notícia e consultas. O caso do Consultas Integradas, aquele sistema aqui do Rio Grande do Sul, que é utilizado pelos órgãos de inteligência da polícia, pela polícia e também por uma série de outros órgãos, né, públicos, um sistema esse que tem informações das pessoas sobre eventuais prisões, ordens de prisão, informações sobre carros relacionados com o Detran, foto, última residência e coisas desse gênero, né? Então, a gente tratou sobre esse assunto há mais de um ano, né, Vinícius? Acho que foi... O nosso primeiro foi em julho do ano passado, de 2012. De cabeça, teria que dar uma olhada. De cabeça que eu não sei. Acho que sim, mas faz mais de um ano. Faz mais de um ano. Problemas esses que vêm ocorrendo desde 2006. Né? E mais uma vez, né, parece que as coisas precisam vir... chegar até a Rede Globo de televisão para que as autoridades se deem conta dos problemas, né? Então houve uma notícia no Fantástico, também agora em agosto de 2013, dando conta mais uma vez de que os logins desse sistema são vendidos, são alugados por alguns policiais corruptos aí que venderiam isso, e são usados por empresas de investigação privada que utilizariam, que violariam e quebrariam o sigilo de pessoas, enfim, normais, pessoas comuns aí, né? Sim, então... e até lembro, o nosso podcast foi gravado sobre consultas integradas no dia 13 do 4 de 2012. Olha só, 13 de abril. Abril. 2012. E a gente volta a esse assunto principalmente por causa de alguns casos que aconteceram, né? Que vieram a público, na verdade. E por causa do programa Conversas Cruzadas, que é um programa que tem na TV Com, que é uma TV aqui ali da região de Porto Alegre, né? Né? Pertence ao grupo RBS, que está na internet, inclusive, vou botar no show notes também, show notes vai ser também. Um livro. Né? Vale a pena a gente assistir, e até para a gente ver alguns absurdos que são colocados ali, né? Claro. Algumas coisas assim que não tem cabimento, né? Coisas como, por exemplo, isso é uma afirmação do nosso secretário de segurança aqui do Rio Grande do Sul, né, que diz que os dados que tem no sistema no Consultas Integradas é o dado que qualquer loja tem. Ele afirma isso. Ele afirma isso, assim, exatamente. Textualmente. Textualmente, né? E aí, assim, como assim qualquer loja tem? Não se trata disso realmente, né? Assim, qualquer loja sabe os boletins de ocorrência que eu registrei? É. Para começar a história, né? Qualquer loja sabe a placa do meu carro, sabe se eu já tive ou tenho arma? Né? Se já foi preso. Ou se já fui preso, já fui indiciado, foi condenado, lá sei eu já. Né? Sabe as multas que eu tive, aonde que eu tive, o que eu fiz? Assim, como assim uma loja tem esses dados? E aí me preocupa quando se diminui a importância dessas informações, porque daí abre caminho para fazer qualquer coisa, né? Não tem problema, os dados aqui é dado que qualquer loja tem. Então tá bom, fazer uma festa então com esses dados aí. Sim. Por que a bandidagem, por que compra um acesso ao Consultas Integradas se tem se tudo que é loja, caramba? São dados públicos, né? Assim, a gente é chamar a gente de burro, entende? É chamar aqueles que... nós, né? O cidadão nos chamar de burros. Porque por que tem gente pagando para usar o Consultas Integradas por um, dois dias? Ou para alugar a senha por mês? Sim. Por que tem dessas senhas que são alugadas, né, de forma criminosa, né? Por que tem gente que, ao alugar uma senha dessas, faz 20 mil consultas? Se é uma informação comum que qualquer loja tem? Peraí, né? A gente, assim, ó, somos verdadeiros idiotas, né? Somos verdadeiros imbecis. Não, não tem, alguém fala isso na nossa cara e, sabe, todo mundo fica olhando. Ah, não, é verdade. É, os dados é o mesmo que tem na loja. Não é. Não é. Sim. Se fosse, não teria que o sistema existir. Não, e é preocupante ver um secretário de Estado falando isso, né? É claro que politicamente ele vai tentar claro, se proteger. É vai tentar óbvio, proteger. A gente é compreende óbvio. Isso. Mas há um limite até onde ele pode ir. E realmente, não sei se é um despreparo. Claro que é uma questão bem técnica. Ele não tem obrigação de conhecer tecnicamente isso. Mas eu imagino que ele não possa, ao mesmo tempo, como tu disseste, diminuir a importância disso. Não é muito, muito grave. Tanto que na mesa desse programa Conversas Cruzadas, estava lá o Cláudio Lamar, que é da UAB, que reagiu duramente, reagiu firmemente às declarações do nosso secretário de Justiça, né? Então, vale a pena também assistir isso. Né? É, assim, eu senti sabe o que eu senti falta ali? É de uma visão um pouco mais técnica. Uhum. Assim, não estou dizendo claro. De nós dois. Não estou dizendo isso. Mas assim, eu estou dizendo assim, algum estudioso da área, alguém claro. Dessa questão mais técnica mesmo, para trazer esses outros aspectos. Que eu sei que, né, ele tinha assim, até essa pessoa que estava representando a OAB, agora não lembro, o Lamacchia? É o Lamacchia, o Cláudio Lamacchia. Ele foi bem duro e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele se passou por algumas coisas... assim, sabe quando a coisa fica muito polêmica e se perde um pouco o foco da questão? Sim, sim. Eu acho que ficou muito nesse sentido e deu um caráter até meio político para a discussão. Não sei, eu não curto muito. Eu gostaria que fosse uma coisa mais técnica, entende? Eu também senti falta. Também senti falta disso. E uma questão que eu devo chamar a atenção aqui, né, que os nossos ouvintes sabem, nós atuamos como professores... E eu dou aula em uma turma de pós-graduação em segurança da informação aqui no SENAC, em Porto Alegre. Eu dou uma aula sobre aspectos legais da segurança da informação. E já há três edições desse curso, eu conto com alguns alunos que trabalham na Procergs, que é o órgão público que cuida desse sistema, e sempre que possível nós discutimos, até onde eles podem ir, evidentemente, mas nós discutimos essas questões sobre a segurança desse sistema. E enfim, a gente fala sobre isso, os servidores que atuam nessa área sabem dos problemas do sistema, sabem a forma de resolver isso, né? Por exemplo, todos eles falam na necessidade de incluir um duplo nível de autenticação no sistema, porém, isso se esbarra em questões internas, a dificuldade de mudar o sistema, dos custos que isso eventualmente venha, né? O fato é que, como está, o sistema não pode ficar. E já isso vem sendo destacado desde 2006. O sistema tem graves problemas e, no mínimo, se precisa de um duplo nível de autenticação. Então, não é possível que se utilize o sistema dessa forma até hoje, não é verdade? É verdade. E o nosso secretário de segurança comentou que mas são 18 mil usuários, né? Uhum. E somente 3 casos de violação, né? Peraí, né? Eu acredito em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, né? Eu vou esperar de novo esse ano o Papai Noel trazer meu presente. Pelo amor de Deus, né, cara? Não são 3 casos. Não são 3 casos, é óbvio que não são 3 nós casos. Nós conhecemos, os profissionais que a gente entra em contato, as situações que a gente sabe, são centenas, se não milhares de casos. Caramba, cara, 18 mil usuários, nós temos só 3 casos. Só 3 casos que envolveram juízes, não sei o quê, embargadores. Exatamente. Eu mesmo tenho uma jurisprudência aqui que eu recolhi um tempo atrás de um estagiário de uma delegacia que utilizou o sistema de consultas integradas para retirar de lá de dentro uma foto de uma pessoa e depois fazer uma montagem com essa foto e colocar no falecido Orkut lá. Não são 3 casos, são muitos casos. Mas mais. É óbvio que não. O sistema não tem nenhuma proteção. O fato é que o sistema não tem nenhuma proteção, tá, contra a questão de passagem de credenciais. Tá? Uhum. E como foi inocentemente projetado isso? Né? Ou seja, é de uma falta de conhecimento de segurança da informação, a maneira como isso foi feito, que não tem cabimento. É, mas eles se apegam no fato, não, mas o sistema tem auditoria, tanto e tem segurança que nós descobrimos que isso aconteceu. É verdade, né? É aquela velha história, né? Se a coisa não vem a público, ninguém fala nada. Essa é a real. É, essa é a verdade. Se não vem a público, de alguma forma alguém não denuncia, né, isso fica quieto, que de dentro do próprio órgão não vem. Porque claro, é um ele tipo, é o responsável. Ele é o responsável por isso não acontecer. Então ele tem interesse que isso não venha adiante, que isso não venha a público. Claro. É, então, até porque isso prejudica o sistema. É claro que o sistema é útil para a segurança pública, a polícia tem que ter acesso. Sim. É claro, é óbvio. E assim, a gente já conversou sobre isso em outros momentos. A gente não nega essa importância, mas de forma alguma. Ah, o problema é que a forma como o sistema foi projetado e a forma como ele é utilizado não garante a segurança que seria necessária para o nível de informações que ele contém. De sensibilidade, né? E que, caro secretário, caso o senhor venha ouvir o que nós estamos gravando agora, não são as mesmas informações que estão na loja, que as lojas têm. Se o senhor ainda pensa nisso, o senhor não sabe o que é o consultas integradas. E isso me preocupa ainda mais. É. Então, a gente tem que ter, assim, bom, é importante, tem que ter. Tá? Eu apoio 100% que o sistema exista, que a polícia tenha acesso a isso, né, que o Instituto de Perícias tenha acesso, é importante. Tá? A gente, como ele mesmo comentou até no Comércio Cruzadas, né, quando a gente vê lá a polícia americana consultando nos carros, né, a ficha de uma pessoa e já sabe os dados ali na hora, em loco, e já pode agir. Que bom, isso é agilidade para a polícia. Bom para a segurança pública, muito bom. Agora, a questão é, como é que a gente vai proteger esses dados para evitar o mau uso? Não é levando em consideração que é um sistema que está aberto na internet. Exatamente. Aberto então, na internet. Qualquer pessoa que tenha os credenciais consegue ter acesso ao sistema. E vamos lá, as credenciais é o CPF da pessoa, do agente que tem acesso e a senha dele. Claro. Mais nada. Aí eu fico me perguntando assim, o quão difícil é infectar um computador da polícia, por exemplo, ou de um outro órgão público, de onde alguém faz acesso a esse sistema, com um malware lá, com um cavalo de Troia, com keylogger, para sair capturando o que o cara digita no teclado. Sim. Assim, esse sistema, ele não tem nenhum teclado virtual para o cara digitar a senha, que já não funciona mais, né? O teclado virtual já é bobagem, já não funciona mais. Mas aí nem isso tem, ou seja, é dois campinhos lá, coloca o CPF, coloca lá a senha dele, era isso. Claro. Então, um mero acesso de man in the middle ali, a utilização de um outro DNS com uma página falsa, já serviria para pegar credenciais de um monte de gente. Sim, então, não é porque o sistema é útil, né, claro, que os problemas que ele tem devem ser ignorados. Sim. Ou se justifiquem os problemas. Ou se justifiquem os problemas, exatamente. Não, né? Exatamente. E isso é um absurdo. Tá? E eu me recuso a ser chamado de burro. Né? É como eu me sinto, cara. Quando eu ouço essas afirmações num programa de TV, é como se dissesse, olha, tu é burro e aceita o que eu estou falando aqui porque isso aqui é verdade. É só a gente pensar um pouquinho e a gente ver que não tem o menor cabimento que está sendo dito. E o próprio Cláudio Lamáquia falou, até para finalizar esse assunto aí, mas o próprio Cláudio Lamáquia falou que essas questões vêm se repetindo anualmente, né, claro. Isso vem acontecendo, e a cada ano, a cada ocorrência, o assunto vai morrendo, morrendo, morrendo, e as coisas ficam mais ou menos como estão. É bem verdade que houve uma auditoria do TCE, do Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que apontou algumas questões, que houve melhorias no sistema, mas ainda são necessárias novas melhorias, né? Principalmente eu insisto no duplo nível de autenticação, no uso de um token ou alguma coisa do gênero. Não é possível que um sistema dessa sensibilidade fique em nome de usuário sem. Não tem, assim, é falta de conhecimento mesmo. Quem projetou isso aí não pensou direito. Né? Faltou raciocinar um pouco mais a respeito da questão de segurança e da criticidade dos dados que ali estão. É. Vamos para as últimas duas notícias? Vamos lá, manda ver. Então, as últimas duas aqui que a gente se propôs a tratar foi uma questão tratada pelo Steve Gibson, né, do podcast Security Now, que ele comentou uma nova iniciativa do Google, em que o Google agora tem um dos serviços que ele presta lá, ele disponibilizaria uma questão de gerenciamento de chaves, né, Vinícius? É, chaves de criptografia, né? De criptografia, é, sim. A moral da história é, né? Caro usuário, não se preocupe com suas chaves criptográficas, as chaves que cifram seus dados, né? Sim. A gente gerencia ela para você. A gente o Google, né? A gente o Google. Uhum. Né? Uhum. E aí, né? Aí é o silêncio constrangedor, né? Uma chave de criptografia que não é gerenciada pelo dono da informação... E por um terceiro, né? E sim gerenciada por um terceiro, e aí um terceiro... que é uma empresa americana, né? E todos os problemas que, né, do Snowden, aquela vinculada, coisa toda vinculada, né? Ao Prism. Ao Prism, aquela história toda. Aí é palhaçada, né? É que nem... Não vou dizer que o Google é inimigo, o governo americano é inimigo, mas num certo ponto de vista dá para dizer assim, o inimigo no sentido de alguém que quer ver os nossos dados, né? Claro, claro. E diz assim, claro. Olha, tu não te preocupa que eu gerencio as tuas chaves de criptografia para ti. Fica tranquilo. Né? Fica tranquilo, né? Então, ou seja, me dá a chave da tua casa que eu cuido da tua casa para ti. É, levando em consideração que as ordens judiciais aqui, todas as empresas norte-americanas estão sujeitas, então se ela tem acesso à chave privada, significa que, mediante uma ordem judicial, a empresa, o Google, pode fornecer essa chave para o governo americano. Então, é o que o Steve Gibson cunhou, ele criou um termo lá que seria o ZVE, que é o Zero Value Encryption, ou seja... Criptografia sem valor nenhum, sem valor zero. É, a gente pode até chamar de teatro da segurança, um pouco de teatro da segurança, mas não tem valor nenhum. E a nossa última notícia é um caso que ocorre com uma certa frequência, mas mais uma vez veio a notícia. Só deixa eu botar o headline dessa notícia. Ai, meu Vai lá. Deus. Vai lá. Esse é o headline. Ai, meu headline Deus. É meu Deus, né? Ai, meu Deus. Olha, as pessoas não têm noção do que estão fazendo. Mas vamos lá. Foi um comentário racista, né? O headline é comentários de jovem do Rio Grande do Sul sobre negros causam revolta no Twitter. Ela quase foi atropelada. Por um casal de negros e fez comentários horríveis, absurdos no Twitter depois. E aí a história se repete, a pessoa publica essas coisas sem filtro nenhum, passa a sofrer severas críticas na mídia, dentro das próprias redes sociais, apaga aquilo, apaga as redes sociais, depois pede desculpa, né, diz que não tinha sido aquilo que queria dizer, e mais uma vez a gente vê esse tipo de notícia de pessoas. Ou seja, nesse caso foi uma universitária aqui da PUC do Rio Grande do Sul que não deveria fazer esse tipo de afirmação, principalmente até pelo nível intelectual que ela tem, ou seja, uma universitária. É, assim, isso aí tem três aspectos que eu vejo aí, né? Um que preocupa a gente ver uma pessoa fazendo uma graduação, né? É. Que é uma coisa que, apesar da gente ter muita gente graduada e cada vez mais gente graduada sem qualidade nenhuma, né? Mas outra hora a gente conversa sobre isso. E não é um assunto de segurança? Não é assunto de segurança, mas num país que a gente tem muito poucas pessoas graduadas, né, em termos proporcionais e relativos à população, né? Claro. A gente ouvir pessoas com esse nível de instrução falarem tamanha bobagem, né? Cometeu um crime até. Assusta um pouco, sabe? Tu vê, caramba, né? Esse tipo de retardado. Isso ainda acontece. Tá fazendo uma graduação. E o outro aspecto é na questão do Twitter, porque isso aí de novo se repetiu. Teve aquela sim, aquela, uma outra moça que outra fez moça o mesmo, que né? Cursava direito, se não estou enganado. Direito, sim. Que falou nos nordestinos e também né, tweetou exatamente o mesmo veículo no Twitter. Claro. As mesmas bobagens também, sofreu pra caramba e tudo mais. Então tem esse aspecto das pessoas não se darem conta do que elas estão fazendo. Sim. Não terem noção do que elas estão escrevendo no Twitter, no Facebook, coisa assim. E o terceiro aspecto é te dizer que até acho interessante, sabe? Pode ser meio estranho, mas até acho interessante que pessoas assim apareçam eventualmente, sabe? Uhum. Para que seja exposto, sabe? Para que isso prove uma reflexão a respeito de como, sim, o racismo e o preconceito, né? Como isso está enraizado na sociedade ainda. É. Né? E não adianta, isso é um fato. Né? E muitas vezes o politicamente correto é só uma capa, né? Só uma máscara que esconde esses preconceitos. Claro. Né? Como a própria manifestação dela, né? Exatamente. A gente não vai citar, não vamos repetir o que ela falou, não vamos citar o nome dela, mas. A manifestação dela é daqui a pouco uma pessoa dessa se revela, vem a público e se revela. A gente vive em meio a pessoas preconceituosas. Eu mesmo conheço um punhado de gente. Uhum. Mas é triste, né? Fazem, mas tu vê que é ignorância, entende? Que fazem comentários racistas, preconceituosos e tudo mais. Não só com relação a negros, né? Sim, mas com relação aos homossexuais, na relação a pessoas que não têm uma boa renda, né? Também sofrem preconceito, social, não têm poder aquisitivo. Né? Pessoas de idade sofrem preconceito. É interessante ver, e aí por isso que esse assunto, por isso que a gente traz esse assunto, que também é um assunto relacionado com o direito, né? Ou seja, quais são as repercussões e eventualmente se essa pessoa cometeu um crime, como o caso da outra moça que fez a mesma coisa e que foi condenada criminalmente por isso, né? É que as pessoas, muitas vezes, elas parece que a vontade de compartilhar nas redes sociais é tão grande que elas perdem completamente o filtro e os filtros morais. Exatamente. Fica uma coisa meio... parece que a pessoa não tem noção de que é algo público, tá todo mundo lendo. Exatamente. Né? O publicizar um preconceito. E aí a gente imagina, né, nossa, veja, uma pessoa que tem um bom nível intelectual e com tese, isso a gente, né, comprova, em tese, mas enfim, faz parte de uma elite, estuda numa boa universidade, né, em tese tem um bom nível intelectual e a gente consegue ver nesse caso que um bom nível intelectual não significa que a pessoa tenha um bom nível moral, né? É, claro que não. Mas o ponto que a gente quer tratar aqui é isso. Essas coisas ainda acontecem e muito provavelmente essa moça vai sofrer uma série de consequências por esse tipo de afirmação feita de forma bastante infeliz na internet, né? Publicada na internet. Bom, então seriam essas as notícias, seria essa a nossa pauta para esse podcast. Agradecemos a todos a audiência e esperamos que todos estejam conosco agora no episódio 34 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.